03200, linie remontei pe zona 0. Repetindo, você falou 090. 290. Gente, já tá na frequência livre, de novembro. Natal, 184, confirme apenas autonomia, 3 horas e 8. Correto, bom, 1260. Sente autorizar ataque sua direita via Índia, ponto de espera da pista no 0, com a torre, 118.95, ajustando no 0, 13, bom, 260. Sente direita na Índia, no ponto de espera da no 0, 118.95, ajuste no 0, 13, bom, 260. TAM 3895, após a passagem do Boeing da Gol, sua causa tem livre acionamento, pushback coordenação, que pediu só o chão para o táxi. Após a passagem do Gol, tem livre acionamento, chamada para o táxi, 3895. Está passando meio 100 agora. Patango Juliette, Tango Zulu, contato radar, saída Momo, mantenha a proa até 3000, após autorizar direto Momo. Gente, após 3000, direto Momo, Juliette, Tango Zulu. Papá Romeu, Kilo Papá Mike, para espaçamento, curva direita, proa 3100. Limitado pela radial 3100 do VOE Salvador. Direita 3100, limitada pela 3100. Gol 9250, tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo 2000 pés, rumo oeste, Eco Kilo 107. Gente, Gol 9250, vai estabilizado em área sexual. Gol 9250, complete o sinal do procedimento ILF X-Ray, chame torre 118.95. 1895, bom dia, Gol 9250. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado o sinal do procedimento ILF X-Ray, repasse autorizado. Desce 2000 pés, ajustado no 013, autorizado ILF X-Ray, reportará. 4071. 032, livre de colagem da 10, vento mais centena com 979. Livre de colagem. Se mantém 3000 ou pode continuar subindo? Após 3000, autorizar direto mão. Positivo, e após 3000, pode continuar subindo? Afirmativo. Grato. Prossiga, Oscar Alfa Hotel. Afirmativo, recebo, tenho contato radar com o senhor, desça para nível de voo 070. Papai Romeu Fox Alfa Lima, pronto para a cota? Autorizado, Salvador Vitória, via Golf 677. Nível de voo é 100. Saída é a Coral, decola da pista 17, primeira curva direita, transponder 5050, e o controle Salvador 120, decimal 8. Afirmativo, Fox Alfa Lima será coordenada para pista 10, decolagem. Mas após decolada 1-0, vai primeira curva direita. Aqui é a primeira curva direita no perfil da saída Coral, o Fox Alfa Lima. Sente o Fox Alfa Lima, confirme o PLB e autonomia. Afirmativo, Fox Alfa Lima para o táxi, chame a torre agora em 118.95, ajustando no 013, Fox Alfa Lima. Gol 92, 250 no solo 23, direita solo 1, 21 no décimo 9. 29, obrigado. São 32 no meio, reduz a velocidade para 2009, número 3 na aproximação. 2009. Solo Gol 9250, livrou na sua escuta. Gol 9250, bom dia, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, 9250. A nível de voo 050. 050-2109-32. Juliette San Veloso, solicita Pro de Cogbo ou direto Petrolina? Juliette, Tango Zulu, aguarde coordenação. Grato. Papá Romeu, Kilo Papá Mike, para o localizador, curva esquerda, proa 140, reposta brisada. Esquerda 140. Isalco Campo, azul 4076. Azul 4076, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 118.95. Completa, chama torre, 118.95, obrigado, 4076. Bom. 190, é o número 1 para cobre aguardando. Curva esquerda pro 090, limitado pelo localizador. Aqui 090, 3 mil pés, limitado pelo localizador, 3, 2, 1. Aproximação, aguarda a pista livre. Continua, aguarda a pista, o azul 4076. Mate pouco. Última Petrolina aos 1550, Juliette San Veloso. 1550. Gente, autorizado IRC, o nível 190, plano Yankee, decolagem pistão no 7, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, após Momo direto IRC. O controle 120, décima 8, aciona 5036. Semana papá, Fox e Afolina. O 4076, o pouso autorizado, pouso. Autorizado, azul 4076. Tá confirmando a tua baixada travada? Afirmo. 200. Chama agora a torre em 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste 103, bom voo, bravo, Vitor Tango. É o gol no 260. No 260. Visual com tráfego na final do 10. Após o mesmo, ali mantém. Gol no 260. Após o pouso da aeronave na curta final, ele mantém a pista no 0, gol no 260, solicita coordenação com controle após a decolagem, curva à esquerda, proa de Caju. Curva à esquerda na proa de Caju, aguarde coordenação. Portão 10. Juliette 10, 920. O azul 4463 coordena com a equipe de pátio após a liberação do setor pelo Airbus da TAM, iniciando 01 e chama táxi. Chama táxi, iniciando 01, pode estar. Meia tráfego que o precede, 10 milhas, mantém 110 de ground speed, eco quilo 107. Diga, bravo, Vitor Tango. Gente, livre acionamento reporta táxi. Bravo, Vitor Salva. No 3216, desça para 2000 pés, ajuste 1093, autorizado o final de procedimento ILS X-ray, reposta habilitada. 2000, começa a avisar no ILS X-ray, 3216. E o Papa Romeu, pelo Papa Mike, está na final ILS. Azul 4076, no solo 29, libere direito, chame solo em 121, decimal 9. Direito 219, para azul 4076. Pelo Papa Mike, continue a aproximação, confirme a intenção. Após a remetida, outro procedimento. O mesmo que realizou anteriormente? Se for possível, efetuar um VOR, caso negativo, e IADS. Ok, agora a coordenação com o controle. Meia, boa tarde, quais são? Bom dia. Taxi Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa e Juliette. Até o portão 094076, obrigado. Comandou, Papai Romeu, mais Juliette, mais. Comandou, 3895, até o ponto 010, pronto. Gente, mantenha ponto de espera, então 3895. Gente, é o número 1 para cópia, só um minuto, o Mike Juliette, Mike. Fala, 6213, prospecto na 612. Xané 63, correção, 6213, no portão 02, é o número 2, no setor, aeronave da Azul que estava à sua direita, já está realizando, está mantendo a retaguarda, só um minuto. Ok, aguarda. Tango Oscar Alfa Hotel, vetoração para final do procedimento ILS X-Ray, curva esquerda, proa 050, reposta habilitada. Esquerda 050, estabilizado no ILS, são 3216. São 3216, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 118, 115, 118, decimal 95. 95, sim. Solo em 121, decimal 9. Quatro, três, zero, decola Dama 7, direita após saindo da Eltran, São Leda, após bridge. Na decolagem, controle 208, acionado 5565, mais Juliette, mais. Cotejamento correto, qual POB? Estamos com dois a bordo. Seguinte, 02 a bordo. Para acionamento, táxi e decolagem, chama agora a torre. 118, decimal 95, ajuste 1093. Tem um bom voo, Mike, Juliette, Mike. 118,95, cliente, para acionamento, obrigado, até mais. Charlie, Alfa Tango, prossiga. Cliente. Aeroestáceis a bordo, aguarde um minuto para cópia. Gol no 260, autorizado direto, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018 direto, gol no 260, obrigado. Mike. Alfa Hotel, confirme velocidade indicada. 1.70. Tem condições de manter até próximo de Duna? Confirma. A gente mantenha para cima de chave. São 3144, reduz a velocidade para 2009. Alfa Tango está pronto para pop. Charlie Alfa Tango autorizado, Salvador para Veracruz. O nome é o PEN no corredor Axé, decola da 1-7 com primeira curva à direita. Transponder 01-70, controle 120, decimal 8. controle em 1-2-0 decimal 8. Para o controle. Já travação 3-2 no meio. 3-2 no meio. O vento 090 graus e no meio do vídeo nós autorizado pouso, pistão no zero. E pouso pistão no zero, tanto 3-2 no meio, confirma o vento? 90 com 16. Sim, tanto 3-2 no meio. Hoje após a passagem da aeronave na final, o 3-2-9 pode alinhar e manter? Afirma, após o pouso autorizado, alinhar e manter pistão no zero, 3-2 na fim. Após o pouso, alinhar e manter. Autorizado, viente. 2-4-4-4-3-3-3. Paulo, Chané, 6254, boa tarde, posição 08 para o pushback. Chané, 6254, aguarde para o pushback, acionamento. Aguardando a sua escuta, 6254. Trote Alfa Lima, autorizado táxi via parte 1. Após prosseguir, correção, até outra vez do portão 05, aguarde para prosseguir o táxi até o ponto de espera. Outra vez 05, o 6213 pode iniciar, Paulo? Oxana 6254, após a passagem da aeronave executiva, solicita aguarda, enquanto eu sou com a equipe de solo, reporte para táxi. O 6254 na posição 8, entendeu? Então, após a passagem da aeronave executiva, início pushback. Afirmativo 6254. 6213, e quando eu não sou equipe de solo, reporte para táxi. Reportará 1-3. Alfa Tango Tango, autorizado correção ao guarda para táxi, devido à aeronave realizando pushback no gate 08. Oxana 6254, inicie de imediato, pushback. Pode deixar o companheiro continuar o táxi dele, a gente está gatando aqui o trator. Cliente, Oxana 6254, autorizado, correção, reporte para pushback e acionamento quando totalmente pronto. 54. Alfa Tango Tango, prossiga o táxi até outra vez do gate 05. Aguarde para prosseguir o táxi até o pote 3. Gate 06, confirmando Alfa Tango Tango. Através da Fox Alfa Lima. Confirme para o sol. Fox Alfa Lima, através do sol. Ciente, Fox Alfa Lima. Visual com Airbus 320, realizando pushback no gate 02. Tá visual. Irá seguir como número 2 até o ponto de espera. Como número 2, do... Salvo, boa tarde, tá 3-2 no meio, tá 3-2 no meio, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte Juliette, 3-2 no meio. Alfa, Tango, Tango, prossiga a táxi até o pote 3. Alfa Tango Tango, aguarde um instante para cópia da sua autorização. Informa um CIUS à sua frente, taxiando até o ponto de espera. Gente, Alfa Tango Tango. Tango tem condições de decolar com proa do farol de Itapuã? Estão conforme com decolagem com proa do farol de Itapuã, vento uma centena com nome e dúzia de nós. Tchau, Alfa Tango. 3895, decolada 38, transfere controle em 120 decimal 8. 308, ligado. Controle de Salvador, uma boa tarde. OTAN 3895, decolou na sua escuta. Quanto tempo sem certeza, a proa de bridge? Passada, saída da Elsa, mantenha 340. 340, pode voar bridge? Autorizada após 2000 Leda. Leda. ONU 260, autorizado nível final 350. Obrigado, final 350, obrigado. Decolada aos 38, transfere controle em 120 decimal 8. 120 decimal 8, zero. Escuta, prossiga. Alfatão Juliette, Bravo Delta, serviço no radar terminado 60 milhas, sudoeste, correção nordeste do VOS Salvador, mantém o nível de voo 090, chama Aracaju na frequência 120 decimal 3. Aracaju 203, Bravo Delta. Tango, confirme a radial para esse destino. Alfa Tango, então eu vou sair pelo corredor Axé corrigindo. Então no meu pé, você pode 20 milhas afastar, Salvador. Meu pé no corredor na Serra, para cada 20 milhas, Salvador, tá bom. Alfa Tango, então cotejamento correto, reporte pronto para puxar a posição para acionamento e saque. Salve, acionei 62548 para o pushback, completamente pronto. 6254, vou dar um sobre equipe de solo, reporte para ataque. Avive, está no ataque. Para ataque, 6213. 6213, prossigo com as informações de saque. Tem mais seu, com 134 a bordo, 350, antena Guarulhos para ataque. Fechando 6213, confirme pessoas a bordo? 1134. Fechando 6213, autorizado táxi via Índia no ponto de férias chamei a torre, 1-9-5-9-5, altímetro 9-0-9-3. Via Índia, ponto de férias 295. Então 3144 para o localizador, curva direita para o 080. Após o táxi dos memes, autorizado ingresso no Pite 1 para o Gate 01. Desça para nível de voo 050. 050-604. Turno November, prossiga. Questionário 6203, ponto de espera da 10, pronto. 3-1-3, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, no 3. Só instante de decolagem, Bravo Vitor Tango. Acione código transponder 02-1-3. Voe direto rotatória, reporte visual com campo. Ecos 1 November, reporte no Pondel, descida. Voador, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Então, Charlie Alfa Tango, Charlie Tango, vertical de Costa Azul. Solicita alternar Grupo Zulu, Ilha de Maré. Poderia dar presença para o Aparito? Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, mantenha o corredor Axé no meu pé. Ok, Axé após bom fim, então, Charlie Alfa Tango. O 3144 está reduzindo aí devido à aeronave na frente. Então 3144, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Vai importar. O localizador estabilizado, Oscar Alfa Hotel. Oscar Alfa Hotel, complete final do procedimento, chame torre, 118-95. 118-95, boa. Controle Salvador, Azul 4463, decolado. Azul 4463, contato radar, saída da El Sub, mantenha 180. 180, Azul 4463. Hotel, na final do procedimento. Posso que o Hotel vai continuar a aproximação para 1-0, circular no 7, confirma. Vai continuar para 1-0? Afirmativo, informa o tráfego decolando da 1-7. Após decolagem vai curvar à esquerda, mas está restrito o cruzamento do campo a 3000. Em caso de arremetida, suba para 2000 pés o Posca Alfa Hotel. Continua a aproximação. Afirmativo, Alfa Tango, então eu vou decolar da 1-0 com curva à esquerda no corredor forte, restrito no meu pé. A3895, mantenha a escuta, aguarde para a transferência. Charlie Alfa Tango, ciente no mil pés, em condições visuais, corredor bom fim. Tá bem. 308, Bravo. Oscar, Alfa Hotel, pouso autorizado, pistão 0, 110 graus, 189, cheque o trem. Baixado e travado. Em Salvador, mantenha o nível de voo no 00, chame Deus na frequência 120.1. Cobrei Salvador, Papa Romeu, Bravo Índia Tango. Bravo Índia Tango, prossiga. Bravo Victor Tango, decolou da 1-7. Bravo Victor Tango, mantenha-se condições visuais na escuta do controle. Condições visuais, mantendo escuta do controle, Bravo Victor Tango. E alinhado e pronto no 7. Livre ingresso, a reportar a linha de pronto na 1-7, Mike Juliette, Mike. Então, 3216 escutou o Fox Alert Alfa Lima? Ah, meu, vai aguardar então pro 3216. Então, 3216, sim. Tá, agora já é 4-6. Kilo Papá Mike, curva esquerda, proa 240. Curva 240. Papá Romero, você vai apontando, tá próximo a cidade baixa. Tá proa da ilha, já não. Vale Alfa Tango, autorizado direto Ilha de Maré, proa 040 em condições visuais, é posse visual com local de pouso. Autorizado, Ilha de Maré, autorizado visual com local de pouso. Salvador, autoriza 190 para o Bravo Tango. 190. Controle o Papa Tango. O meu Golf Vito, prossiga. Serra. 3144, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Torre 118, décima 9. Controle Salvador, autoriza 190 por Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, confirme a altitude que mantém, não recebe seu modo alfa nem chá. 4.000 pés passando, saída Momo, Bravo Victor Tango. Bravo Victor Tango, ciente, acione. Cheque seu transponder, não recebo mil. O que que se recebe o Bravo Victor Tango? Não recebo, modo alfa nem chá. Charlie Alpha Tango autorizado. Em condições visuais, reporte visual com local de pouso. Charlie Alpha Tango. Kilo Papa Mike para o localizador. Curva esquerda, proa 125, reporte estabilizado. Inicialmente até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir o Alfa Tango Tango. Que para o localizador, curva esquerda, proa 120, reposto estabilizado. 3895, chame centro Recife na frequência 125, décima 1. Confirmando, 125, 1. Afirmativo. Obrigado. 3804. 3804, complete final do procedimento, chame torre 118, décima 95. 3895. Azul 4463, chame centro Recife na frequência 125, décima 1. 251, boa, 463. Eco Zulu November, desça para 1.000 pés, reporte rotatório visual com campo. Controle, Bravo Victor Tango passando 6.000, como recebe? Bravo Victor Tango, recebo passando 6.000 pés. Afirmativo, tá autorizado 190? Autorizado 190. 7 graus. Recife, Romeu Golf. Papa Tango, Romeu Golf Victor, chegada a mão, desça para nível de voo 050, ajuste 1093. 050. Papa Tango Juliette Tango Zulu, chame centro Recife na frequência 125, decimal 45. Boa, 754, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 10 no 3. Mari 060, 10 no 3. Tango, tango, na escuta. Alfa Tango, tango, prossiga táxi até o ponto de espera. Como número 3, seguindo a aeronave à frente, um Airbus 319 da Avianca. No ponto de espera, chame a torre no 8.95, altímetro 10 no 3. Alfa, hotel na escuta? Oscar Alfa Hotel, após o táxi do Charlie 402 até o ponto de espera, prossiga via Juliette, Pátio 1 e Taxi Lima. Na Lima, chame a torre 1-8-95, confirmando irá taxi até o Pátio 5. Cliente, Oscar Alfa Hotel. Afirmativo, Oscar Alfa Hotel, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chame a torre 1-8-95. Juliette 3144, autorizado táxi via Juliette até o gate 04. Juliette 04. 2-3 aos 50, 1-2-0-8, Lima após o Everest que pousa, Lima sempre se desce. Adael 360. O 9250 foi quem chamou o solo. É, autorização para. O 9250, pronto, copia. Pronto, copia. Voo 9250, autorizado Salvador para Recife, via Operuisk 58. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, nível 370. Saída Pulca, transição Caju. Transponda 5031 no controle 1-2-0-8. Autorizado Recife, Operuisk 50, pista 10, curva à esquerda, nível 370. Autorizado. Pulca Caju é a saída. Código 5031, controle 208. Voo 9250, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. De Salvador, bom dia, Tan 3804, e Vru, vai restar agora na Alfa, na sua escuta. Confio para o sol, quem chamou? Tan 3804, ingressando agora na Alfa, na sua escuta. Tan 3804, autorizado táxi via Alfa, Juliette, para o gate 03. Alfa Direto 3304. Solo, bom dia, então, azul 4089. Então, novembro, atualização, vitória 3-0. Azul 4089, 1 minuto para cota. Negócio com o meu livre acionário. Salvador, é o piloto automático? Você chamando a torre? Piloto automático está no lock. Afirmativo, reporte ao solicitar. Reporte ao horário, fibra. Para já ficar coordenado, a intenção é arremeter compro as da localidade de Jauá, vai se manter naquele setor posteriormente. É toque arremetido ou arremete na DA? Arremete na DA. Romeu, Foxtrot Alfa Lima, mantenha contato radar, saída coral, submantenha 100. 3-1-2-0-8. Nath 1208, Fox 7 Alfa Lima. Santana 6254, decola sem parada, está autorizado. Devido ao Cirrus que decolou com curva direita, o Chile aguarda só mais um instante. Zé, decola com curva esquerda e rebloqueia. Autorizado curva direita, princípio pro Adilhão, Felipe. Autorizado após 2000 na proa de coral. 680, via o Peruísque 50. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da Euleda após Ildes. Transponda 51 no site, controle 120.8. Autorizado Vitória, 380, na Peruísque 50. Cola da 10, curva direita, da Euleda Ildes. Transponda 51 no site, controle 120.8, por azul 409. Azul 4089, cotejamento correto, chame pronto para puxar o estacionamento. Muito obrigado, 4089. Tirei a Lima, tem pista 10? Lima tem, 6254. Estabilizado o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, reporte na DA. Reporte na DA. 1941, 941, via chegada a mar e desça para nível de voo 080, ajuste 1013. 1013, obrigado via, até o nível 80 na chegada a mar, 1941. Vai ser autorizado a prosseguir na saída dela. Nível de decolagem, vai manter a prova de decolagem, chamar o controle 308, 6254. O reporte corrige, mantenha a ponto de espera. Oceané 6213, retração para sequenciamento, mantém a pro por 80 milhas do VOR de Salvador. Voo 941, via chegada a mar e desça para nível de voo 090, ajuste 1093. 090, 1093. 136, reporte Parque de Pituaçu. Ali Alfa Tango, prossiga. É 6254, pode chamar o controle? 208, vovô. 208, boa. Reporte Paripo, mantendo-se em condições visuais, ajuste 1093. Bem-vindos ao 6000, gol 9754. Gol 9754, desça para 2000 pés, ajuste 1093, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, 9093, reportamento estabilizado, 9754. Controle da Sané 6254, bota na prova. Sané direita para dizer informações. Sané 6254, contato radar, mantém a proa até 2000 pés após autorizado direto da EL. Autorizado direto Leda, correção. Ativo, está cruzando agora 2800, curvando a direita na proa de Leda. 6254. Controle, autoriza Fox Trot Alfa Lima 20 graus à direita para dizer informações. Confirme, curva direita por 30 graus? Por 20 graus, Felipe. 20. Grato. Ali mantém o Papa Vitor. 4, reduz a velocidade para 1,90 nós, tráfego que o precede 9 milhas, mantém 1,90 de ground speed. Papa Alfa, Tango 4. reduzindo na 754. Charlie 10, curva esquerda, corredor forte, 1000 pés. Ciente da informação, grato. O Alfa Tango está visual com o helicóptero? 3. Para 3000, Alfa Eco X-Ray cruzando 7000 agora. Ele, Gol 941? Gol 941, prossiga. Poderia tomar para o centro de nacional, X-Ray ou... Procedimento em uso em Salvador e ILS X-Ray. Muito obrigado. Para do Paulo, na verdade, do Romeu. Afirmativo, prossegue com o controle no Axé 1208, por favor. 1208, na verdade, do Romeu. Papavito, consegue manter separação com o helicóptero? 110 com 15, livre decolagem. Salvador, é com o Zulu November, tá visual com o campo. Zulu November, informe na terceira milha para 17. Passará na terceira milha para 17, November. Opa, meu pé, November, é o campo, é o campo. Erra, vai de minuto para a Copa. Bravo, bravo, Serra. Pronto, Copa. Informação em curso é a November. Bravo, Bravo Serra, autorizado Salvador para Belo Horizonte, nível 430. Via UPE Zulu 16, decola da pista no site com primeira curva à direita, saída da EL, leda após bridge, em bridge interceptou para o Zulu 16. Transponder, 5015, controle 120.8. É, poderia confirmar o meu governo? Vitor, continua a aproximação no zero. O vento de uma centena com 15 nós. Continua a aproximação, amigo. Boa na approach coral. Vai realizar o desvio, mas... traz mais 2 minutos, Felipe, após a approach coral. Serra. Bravo, bravo, Serra, para acionamento, táxi, assistimento, 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-3. Paulo Salvador, bom dia, 4-0-8-9, para o acionamento, está na posição 9. Azul 4-0-8-9, coordenação, vídeo, pit solo, reporte para ataque. Autorizado em coordenação, vídeo, pit solo, reporte ataque, 4-0-8-9. X-Ray, desça para 2000 pés, permaneça ajuste autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado aqui. Controle Alfa Tango Tango, decolou, cabeceiro no zero, curva esquerda, corredor forte, 1000 pés. Sale Alfa Tango, prossiga. Sale Alfa Tango, chame torre 118 decimal 95. Afirmativo. O mais filé que eu jogo com o Sale Alfa Tango, agora sendo superado às suas 3 horas. Decolado da energia. Mike Juliette Romeu, ciente, mantém as condições visuais na escuta do controle. Romeu. Mantendo o pés, avistando o helicóptero, autoriza 2500 direto o Cairo. Mantenha o perfil de saída. Atendi o pés para 255, Quilo Papavito. Autoriza voar direto Cairo. Quilo Papavito, mantém-se condições visuais, corredor a chão, no meu pés. Controlador com 136. Fala de quanto? 136, chame torre. 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, com 136. Tem condições de voar na proa de coral? É, Salvador, seria possível talvez proa de bloco para desvio Foxtrot Alfa Lima? Parte militar? Leda após bridge, bravo, bravo, Senna. Quatro zero, 1-0-4-1. Salvador, aqui o Papa Mike. Kilo Papa Mike, prossiga. Afastando de Buraquinho, praia de Buraquinho, vai se mantendo no setor de Jalá, na sua escuta. Kilo Papa Mike, ciente de condições visuais. 1.000 pés, reporte 2.0 milhas afastado. A senhora vai se manter no setor de Jalá, senhora. É aproximadamente 12 milhas. Gente, mantenha-se em condições visuais no corredor forte na escuta do controle. Se manterá na escuta. Seu papamarque. O Alfa XX já passando dona, vai estabilizando na final, mantendo 2 mil. Alfa XX, VLS, chame torre 1895. VLX 295, Alfa XQ. Alfa Lima, Alfa Coral. Sua de Coral, Fox, Alfa Lima. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém escuta. Chané 6254, chama Recife, frequência 125, décimo 1. 25-1, 6254. 4.000, ano 9, 4 anos. Escuta, final no zero. Oscar Romeu, frequência livre, coordenação. Gol 941, desça 2.000 pés, ajuste 1013, reporte localizador. 013, 2.000, autorizador, localizador, reportarei. Gol 941. Gol 1041, resuma a navegação pro Adiduna. Desça 4.000 pés, ajuste 1013. Dona 4.000, 013, 041. Alfa Tango Tango, em rota da presente, subo 095. Vai subir ao nível 095, Alfa Tango Tango, confirme pro direta de chão. Direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, nível 095, Alfa Tango Tango. Controle Gol 924, vai atingir 1.950. Gol 924, chega da Mari, desça para o nível 110. 110 na Mari, Gol 924. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, chame Centro Recife, frequência 125.45. Aguarde para cruzamento 2T10. Ok, vai para manter o pouso pairado na 97, aguardando a autorização para o cruzamento. Estimativo, o Puma tem condições de agilizar? Estimativo. Ando até o ponto de espera, prossegue táxi via Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre 1 no 8.95. Zero, 090 graus, 189. Alfa X-Ray. 2895, bora 94, bora abrir. Atingir o 4.000, 0041. 041, desça 3.000 pés, ajuste 1013. 3.003. Quilo Papa Vitor, o pedido de indicação no modo Charlie, altitude que passa. 1.500, cara, 2.500. Fox Alfa Lima, atinge uma centena com Proa de Coral. 7, Proa de Coral, Fox Alfa Lima. Afirmativo. Após passagem do tráfego curta, final no zero, está autorizado para seguir o aerostar, o alvo de Tchala Fotango. Acho que é autorizado Salvador para Siri, 1.000 pés no corredor Axé, decola da 17 com curva direita, transponder 5145, controle 120.8. Oi Salvador, boa tarde, azul 4089, ponto espera pronto. Estou corrigindo, transponder 0153. Mantém um ponto espera azul? Mantém. Tchau, Fatão, em condições de agilizar? Não. Tem o aeronave 737 Gol na final, no zero. 283, reduza para 2109, número 4 na aproximação. 2183, é isso? 3283, reduza 2109, 3283. 2103283, né? Gol 1041, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador pista 10. 2000, reporta delas. Pista livre? Cuidado, pista livre, gol 94. 12 milhas, mantenha nível 100, rumo sudoeste. Tem, chegou 924. Três, dois, oito, três, desça agora para 3000 pés, ajuste 10 no 3. 333, padrão, 3283. Meu Papa Vitor informa o tráfego, um helicóptero, agora 1 hora, 2 milhas, 1000 pés, o destino é Morro de São Paulo. Paciente, Vitor. O mesmo após a passagem ali, mantém, quase da visão. 737 da Gol, nível 110, rumo nordeste. Pode, eu tô escolhendo uma frente, mantendo uma frente. Confirme o pátio? É para geral, Alfa X-Ray. Alfa X-Ray, ciente. Meu peso, ajuste no 0, 1-3, reporte no localizador, pistão no 0. Vai botar no lock 2000, tá? 3283. Autorizado 1041 na destino. Gol 1041, livre LS, chame torre 11895. 295. Alfa Equex, você vem e confirme quanto tempo irá passar no parte 3? É, regulagem prevista no dia 3 de janeiro, uma semana. Para o Pátio 3 só está sendo utilizado para desembarque e abastecimento. Tenho desejo de taxar até o Pátio 4 ou o Pátio 5. Sim, é, o Pátio 4, 5. É, agora eu estou transportando para a direção próxima esquerda aqui na Juliette. Mantenha antes da Juliette. Confirme somente o Pátio para o Coro Taxan. Alfa Tango, 1 minuto para a cópia. Paulo Salvador, muito bom dia. Muito boa tarde, ao trip 5447, sentido a November, para Barreiros, pronto para a cópia. Trip 5447, aguarde 1 minuto para a cópia. Feito. O Alfa X-Ray, é possível participar. Gol 9250, prossiga o TAC. Alfa X-Ray, mantenha antes da Juliette. Alfa X-Ray, mantenha a Juliette, 9250. Gol 9250, prossiga o taxi até o ponto de espera, via parte 1 no Indy Alfa. No ponto de espera, chama torre no 8, decimal 95, altímetro 10 na 3. Parte 1, parte 1 no Indy Alfa, gol 9250. Paulo Salvador, gol 1941. Gol 1941, prossiga o taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportando o Juliette do 941. Após a passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado prosseguir o táxi via Juliette, parte 1, no Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 1198, desse 195. Desligou 924. Como é que você copiou a torre? Grato, Alfa Eco X-Ray. Alfa Eco X-Ray irá taxiar até o Pátio 5, o senhor conhece o aeródromo? Pátio 5 eu nunca fui, eu separei aqui no 3 ou no 1, então não estou disponível. O Pátio 3, né, o Pátio 1 não está previsto para aviação geral. O Pátio 3 não está podendo ser utilizado para estacionamento a longo prazo. O senhor irá taxiar pela Juliette, a sua esquerda, após prossegue pelo Pátio 1, taxiará até a Lima. Na Lima, chame novamente para taxiar até a Taxi Quebec. Então, Oi, muito boa tarde. Eu tô no 3283, estabilizado o sinal, uma milha de distância. Boa tarde, 3283, continua a aproximação, aguarde que saia. Boa tarde, 3283. Do 4089, passa 2600, salto 380. Boa tarde, Azul 4089, contato radar, saída da EL. EL 4089, autoriza a voar na proa de Dael, é presente? Proa de Dael 4089. Dael, obrigado, 4089. Controle Salvador, bom dia, Xenemé 141, subindo da 90. Xenemé 141, bom dia, chegada bom, desse nível 040. Bom, seu autorizado, 041, meu nome 141. Bono 041, aos 15, direita, 121, deixa eu falar. Alô, 941, Lisbona Fox. 041, prossegui ataque civil Alfa, porte 83 direito. Alfa, 83 direito. Alfa, 83 direito, para ingresso na Lima. Autorizado ingresso na taxiway Lima, após segue a sua direita pela taxiway Mike. E a sua esquerda para Quebec. Na Quebec chame a torre 198-95 para o cruzamento da pista 9735. Bem, para o cruzamento chamará 118, confirma o decimal. 118-95, Alfa, é com X-Way. O meu Golf Vito, autorizado o táxi, até o ingresso, até a entrada do pátio principal, aguarde para prosseguir o táxi. O meu Golf Vito, prossiga táxi via pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 118-95. O meu Golf Vito irá para o Pátio 5, confirmando. Cliente, o meu Golf Vito. Hoje é que vai autorizar. Afirmativo, Tiara Alfatão, eu gosto de minutos para a cópia. Eu falo que é o número 2 para a cópia, Tiara Alfatão. Estabilizou o Gol 924. Gol 1041, prossegui táxi via Juliette até o gate 11. Gol 3283 aos 17, direito 129. 29, obrigado. Barreiras nível 200. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, saída a mão após direto. Transponder 5157, controle no 20 decimal 8. Está na Quebec para cruzamento. Cruza em frente para Pátio Cinta Livre. Alfa Eckert-Sway. Bravo, bravo, Sierra, uso no 8. 1208, bom voo. Sierra. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 924, a uma milha do externo, baixado, checado, visão. Aguardando pista livre, 924. Aguardando pista livre, Gol 924. Gol 9250, decolagem autorizada, 110, 18 nós. E decolagem, 9250. Alfa, é que você é, sendo stand-by. Stand-by, é, pode ser.